Augusto Rocha. Aqui é Douglas, Realidade Cruel e Análise Verbal. Tamo junto, vagabundo. Análise Verbal, produto original. Não viemos pagar pau, de comédia eu tô legal. Análise Verbal, produto original. Não viemos pagar pau, de comédia eu tô legal. Desde pivete eu observo que o nosso mundo tá cada vez mais piorando. E para o sítio a cada dia melhorando. Assim eu vou pensando, analisando e me conscientizando. Pro nosso lado tá cada vez mais piorando. Nas favelas as crianças estão chorando, vários irmãos estão se matando pelas drogas. Suas vidas estão empeorando, pela farinha tão se acabando, pelo baseado tão desandando, pela pedra tão cada vez mais se matando. Suas famílias estão encarcerando e com o canhão estão se aliando. Será assim que deve ser? A revolta vem a cada amanhecer, se habitando no seu viver. Mas um bom caminho só você pode escolher. Quem sou eu pra te dizer o que fazer? Eu só sei que temos que trabalhar, estudar, se informar, se preparar para o que pode acontecer. Que a intenção é piorar a cada amanhecer. Então se ligar no meu proceder e não irá se arrepender, pois todos juntos nós iremos vencer. Lembrando de Deus a cada amanhecer, fazendo florescer tudo de bom que é em você. Assim que eu quero ver o meu povo crescer, pode crer que é assim que eu quero ver. Análise Verbal, produto original. Não viemos pagar pau, de comédia tô legal. Análise Verbal, produto original. Não viemos pagar pau, de comédia tô legal. Parece brincadeira, mas é realidade. Aqui o crime cresce e aumenta a maldade. Brasil perde a vergonha, crianças morrem de fome, mas não falta a maconha. Não vejo com os olhos, mas sim com o coração. Pivete 9 anos carregando um canhão. Morre em bala, mostra pão. Não pensa duas vezes, sento aço sem dó. Das cinzas a cinza, ao pó voltará. Não pediu para nascer, muito menos pra matar. Sistema é embaçado, veja a situação. Entre a cruz e a espada, a rosa e os espinhos. Mataram a esperança e te deixarão sozinho. Num canto calado, acuado, sentimentos ele para. Pensa, relembra do passado, sonhos mortos, assassinas. BMW, um convite ao prazer. Ele queria ter dinheiro, glória e poder. Desse dia em diante, suas vidas escureceu. Lembrança do passado, ele já se esqueceu. Pula muro, rouba varal, fortaleceu seus pensamentos. Queria roubar um banco, tinha um forte armamento. Um opala, quatro cilindros que não deixa desejar. Essa história eu conheço, não tem como voltar. Análise Verbal, produto original. Não viemos pagar pau, de comédia tô legal. Análise Verbal, produto original. Não viemos pagar pau, de comédia tô legal. Como será o futuro? A vida é mesmo uma música, tipo um funk do bom. Você pensa, suplica que não se acabe o som. Você dança, dança e não se cansa, de cavanhaque ou de trança, no trabalho ou na trança. Você conhece e não merece borrada de cacetete. Tem pelo menos a chance de se escalar pra revanche contra o mocinho cowboy, índio, apache, avante. Se não, a verdade te corrói. Com a bola no pé, o microfone na mão, Mano Brau ou Pelé, que ele é o Tostão ou qualquer outro irmão. Mero cidadão, de pedreiro, azulejista, médico formado, cirurgião, dentista. Seja qual for o seu sonho, o amor é o dom principal. Sempre digo, lute pelo seu ideal. Sonho é sonho. Análise Verbal, produto original. Não viemos pagar pau, de comédia eu tô legal. Análise Verbal, produto original. Não viemos pagar pau, de comédia eu tô legal. Análise Verbal, produto original. Não viemos pagar pau, de comédia eu tô legal. Análise Verbal, produto original. Não viemos pagar pau, de comédia eu tô legal. Nós mesmo, vagabundo.